Ah, falar que não fico chateado, no momento ali a gente fica. A gente quer entrar, quer jogar, quer fazer gol, quer estar comemorando, mas a partir de que passa o jogo ali, a gente esfria a cabeça, a gente conversa com o Celso, com os companheiros, e vê o que foi melhor para a equipe atleticana, a gente acaba aceitando e seguindo nossa vida. Nada melhor que um dia após o outro para estar mostrando nosso valor. E nessa conversa o treinador fala qual o motivo de colocar outro e não você, o que ele queria ali taticamente no lado do jogo? É, às vezes comenta com a gente, o Celso conversa muito comigo também, às vezes explica ali e ele tentou direito. Eu acho que ele é um treinador experiente, um treinador que tem uma visão diferente às vezes da nossa, jogadores, então ele tem todo o direito.